gente vai falar então hoje um pouquinho já sobre a matéria mesmo de bem-estar. O que eu preciso de vocês, de preferência ainda hoje, a gente deixa um tempo na aula exatamente para isso, aí que a gente divida os grupos nas diversas atividades que a gente tem. É um problema se vai faltando muita gente, a sala vai estar muito vazia. Mas a gente vai tentar do mesmo jeito, viu? Bom, para falar sobre bem-estar animal, pessoal, eu preciso fazer um trabalho que não é muito a minha cara. Tem que trabalhar com um psicólogo primeiro. Tem alguém aqui que é psicólogo, tem formação em psicologia, alguma coisa desse tipo? Se tiver, por favor, me ajuda. Tá bom? Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que é o bem-estar animal e não ficar somente em algo muito conceitual, vamos tentar avaliar um pouquinho como é o bem-estar pra gente. Então eu queria que vocês me respondessem o seguinte: como é que vocês estão se sentindo agora? Quebrado. Faz um favorzinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar algumas partezinhas que vocês estão falando e vou escrever aqui só pra gente fazer uma brincadeirinha. O primeiro que eu vi foi um quebrado. Depois eu tenho um estressado. O que mais? Deprimido. Ô louco, ainda bem que você não foi no psicólogo, né? Cansado, deprimido. Nossa, deprimido, com sono. Com fome. Com sono, muito. Com sono. Tá bom, chega, senão eu vou chorar. Tô começando a ficar chateado. Ninguém tá feliz. Eu achei que eu estava bem, tipo, bem. Eu tava contando muito bem. Bem. Ó, o que acontece? Se eu tivesse que trabalhar com essa informação como ciência, eu estava lascado, né? Ó, não sobrou uma parametrização ali. Estou um quebrado, um estressado, um deprimido, um monte de coisa. Não dá para trabalhar com essa informação. E isso é uma dificuldade que a gente tem. Responder como você está se sentindo depende de uma série de outros fatores. A gente precisa começar a tentar parametrizar isso para poder responder de uma forma mais coerente. Se eu te perguntar diferente, se eu falar assim, olha, entre ruim e bom, você me responde como você está se sentindo desta forma. Não muda? Muito bem. Agora eu parametrizei, ó. Agora você não vai mais falar quebrado, deprimido, com fome, com sono. Você vai simplesmente utilizar um dos parâmetros que eu estou passando. Então, ou eu estou razoável, ou eu estou bastante bem, ou eu estou excelente. Como é que vocês estão agora? Ok. Ah, não, não. Péssimo. Olha só, a diferença aqui então é começar a parametrizar a resposta. A gente precisa começar a pensar nisso e entender por que que você está péssimo. Que parâmetro você está utilizando para dizer que você está bem ou que você não está bem, que você está ok, que você está péssimo, que você está mal? Qual é o parâmetro que você está utilizando? Vamos tentar construir isso um pouquinho melhor, ó. Vamos avaliar aqui. Como é que está a cadeira aí? Se eu começar a te dar qual é o indicador, você começa a conseguir responder melhor como é que você está. Então, legal, ó. Como é que é o conforto do assento? Ah, tá mais ou menos. Legal, agora eu vou te perguntar, você está com fome? Não. Não, beleza? Essa aula depois de intervalo sempre tem campo. Antes de intervalo sempre tem sim. Então, beleza, ó. Está com fome? Não, não estou com fome. Então, isso é bom, tá certo? Está com calor? Está com frio? Está com frio? Não. Você vai jogando a informação de acordo com alguns dados, ó. Como é que está o seu trabalho? Você está bem no trabalho? Deixa quieto. Você pode perceber que a maioria acerta a tendência, hein? Certo? Deixa eu te perguntar como está a sua vida social. Existe. Começo de semestre, pô. É para dar animado, começo de semestre. Não? Nem pergunto, eu sei que dá pau. Olha só. Com base nisso tudo, que são parâmetros que eu criei, eu consigo agora responder de uma forma geral se está bem ou se não está bem, se tem bem-estar ou se não tem bem-estar. Não é diferente com o que a gente deveria fazer com os animais. É muito difícil eu começar a responder alguma coisa em termos de bem-estar se eu não criar parâmetros para avaliação. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, de uma maneira, depois vocês apagam essa parte, que a ciência de bem-estar animal não é uma coisa muito bem estabelecida ainda. Para quem é mais crítico em termos de ciência, você fica um pouco incomodado. Por quê? Porque esses próprios parâmetros que devem ser criados e avaliados não estão muito claros. A gente tem alguns, evidentemente, a gente tem algumas diretrizes, alguns direcionamentos, mas nem todos eles estão muito bem estabelecidos. Tá legal? Então, isso aqui foi o que eu criei agora para a gente avaliar o nosso bem-estar. E se eu tivesse que avaliar aqui para o animal? Que critério que eu vou usar? O que eu vou perguntar para o animal? O que eu vou verificar? Para poder dizer se ele está ou se ele não está em bem-estar. Vamos começar a pensar as coisas que são importantes? Legal, alimento é importante. Oi? Hábitos. O que mais? Conforto. Medo. Estresse. E dor. Posso avaliar peso para o bem-estar? Posso. Se tiver muito pesado, é ruim para ele, não é? Se tiver muito leve, também quer dizer que está alguma coisa faltando. Então, pessoal, aqui o que a gente acaba trazendo como um primeiro desafio é começar a tentar determinar que parâmetros nós vamos utilizar para isso daqui. Tá? Vocês já devem ter ouvido em outros momentos, nós não vamos tratar esse assunto agora, mas normalmente a gente acaba utilizando aqui como simplesmente um direcionamento para aquela história das cinco habilidades. E foi mais ou menos isso que eu comecei a responder. Ah, desconforto, dor, medo, nós estamos pensando ali nas cinco habilidades. De qualquer forma, isso é um tipo de parâmetro. Se eu tiver que começar a avaliar os animais quanto ao bem-estar, eu vou ter que buscar algum tipo de parâmetro. Tudo bem? Tranquilinho até aqui? Tá? Primeiro passo que a gente tem dentro da disciplina de bem-estar é que parâmetros nós vamos utilizar para poder falar alguma coisa em termos de bem-estar. Quem está, quem não está, se está porque está, se não está porque não está. Tá certo? Legal. Bom, eu vou passar para vocês dois conceitos aqui. Só para a gente tentar buscar dentro deste conceito algumas características. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Bem-estar é o estado em que há harmonia física e mental entre o organismo e o seu ambiente. Isso parece bem-estar para vocês? Se você tiver harmonia física e mental, você vai se sentir em bem-estar? É? Amadurecer isso. Vou pegar um outro conceito. Bem-estar é o estado de um organismo em suas tentativas de se ajustar ao meio apresentado. Então, nessas duas situações, se a gente prestar atenção, pessoal, eu estou sempre falando aqui, ó, de um organismo, aqui não está claramente, ó, mas é entre o organismo e o ambiente, o organismo e o meio apresentado. Entendam que bem-estar não é algo que um animal tem, é algo que ele está. Isso é uma avaliação de momento. Você pode estar em bem-estar agora, eu posso abrir a janela, e você perdeu sua condição de bem-estar. Certo? Então, o bem-estar sempre é uma relação que a gente usa, levando em consideração o indivíduo e o momento. O indivíduo naquela situação, o indivíduo naquele espaço, o indivíduo naquele momento. Tá? Isso vai mudando a partir do momento que eu crio uma nova condição, que eu mudo alguma coisa no ambiente, que eu crio uma nova estratégia de manejo, o que for, eu vou mudando, eu vou modulando essa situação. Tá? Bom, lembra que naquela primeira definição que a gente discutiu aqui, a gente falou simplesmente em harmonia física e mental. Se a gente parar para pensar de uma forma mais adequada, a gente vai entender que pelo menos três pilares precisam ser atendidos para a manutenção do bem-estar. Então, esses três pilares são isso daqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Fundamenta-se em três pilares. O animal deve sentir-se bem. Sentir bem tem a ver com o estado mental, igual tinha lá no primeiro conceito. Certo? Depois, ele precisa funcionar bem. Funcionar bem tem a ver com o estado mental. Mas mais do que isso, ele precisa levar a sua vida o mais naturalmente possível. Se a gente for buscar aquela história das cinco liberdades, vamos lembrar que uma das liberdades é poder manter as suas atividades normais, os seus comportamentos normais. Então a gente tem que somar nisso daqui a questão da naturalidade. O bem-estar talvez seja exatamente o que está aqui nessa intersecção toda. Isso é que deve ser o conceito de bem-estar. Presta atenção. Não se preocupem em ter o conceito na cabeça. Isso pouco me importa. O que eu preciso, na verdade, é que vocês consigam pensar a respeito dele. Certo? O que a gente está falando aqui é que definir se há bem-estar ou não, não é simplesmente uma avaliação física. Não não é simplesmente uma avaliação psicológica, mental. Na verdade, é uma avaliação da intersecção entre várias coisas. E aí a gente começa a perceber uma grande diferença, e a gente tem que tratar algumas teorias que realmente são teorias de psicologia para entender isso um pouco melhor. Por que tem tantos conflitos quanto ao bem-estar animal? Vocês já pararam para discutir bem-estar animal com alguém? As pessoas concordam normalmente? Não. Se a gente discutir aqui o que eu imagino de bem-estar animal e o que vocês imaginam, provavelmente a gente vai ter alguns pequenos ancarrados, né? Por quê? O que acontece? Como é que a gente define isso? Como é que a gente cria esses conceitos? Tudo isso vem a partir de uma teoria que a gente chama de teoria da cognição. A teoria da cognição diz o seguinte, ó. O elemento cognitivo, é um elemento de conhecimento. Ele é uma convicção, ou até mesmo uma opinião, que o indivíduo tem sobre ele mesmo e sobre o ambiente em que ele está inserido. O que eu quero dizer com isso? Você conhece o mundo pelos seus olhos. Você conhece o mundo pelas suas experiências, que são diferentes da minha. Então, se você me falar que uma condição que eu estou impondo para o meu cachorro é uma condição que não é de bem-estar animal, eu provavelmente vou estar achando que aquela condição é de bem-estar animal. E aí, de novo, a gente volta àquele conflitinho que eu falei para vocês. Se como ciência isso estivesse mais claro, mais estabelecidos parâmetros, ficaria mais fácil de justificar algumas coisas. Mas olha só, quem aqui coloca o cachorro para dormir na cama? Então o cachorro não é eficaz. Não é eficaz em mim. Se subir na cama, eu chuto ele de lado. Está errado? Chutar tá, né? Chutar é um bem gratuito, tá bom? Tem que explicar, senão aparece miséria. Eu sou chuto o cachorro. Tá? Mas quem é que está fazendo mais mal pro cachorro? Eu que não deixo ele subir na cama ou você que deixa? A gente, com certeza. Será que a humanização dos animais é uma coisa boa? Ai, que bonitinho o meu filho. Será que é uma coisa boa? Na verdade, pessoal, de novo, se a gente tivesse parâmetros muito claros, muito bem estabelecidos, seria mais fácil de responder. Pode ser que pela visão de vocês seja bom e pela minha seja péssimo. Seja péssimo. Então, isso é o que a gente chama de teoria da cognição. É como você enxerga aquela situação pelos seus olhos. A gente usa os animais de diversas maneiras. Existem diversas formas de interação aí, de relação entre o homem e o animal, né? Então, boa parte de vocês, por viver em São Paulo, e tal, em São Paulo, tenho certeza que você está em 75% da sala, pelo menos, tem mais intimidade com cães. Tem mais intimidade com o animal, vendo o animal como um membro da família, como um animal de companhia. Tá certo? Para mim, cachorro, lógico, eu gosto do meu cachorro, a gente fica pra caramba, a gente se dá bem, não tem problema, mas para mim, cachorro é muito guarda. A primeira coisa que ele faz é tomar conta da minha casa. Depois a gente conversa. Existe uma forma diferente da gente enxergar as coisas. E isso vem em função do que a gente vive, né? A gente tem um outro tipo de interação que é a utilização de animais para utilidade, trabalhar com animal de utilidade, trabalhar com animal para trabalho. Tem gente que não suporta ver um cavalo puxando uma carroça. Eu acho que se tiver tanto peso que ele pode puxar, ele tem mais do que puxar. Tá certo? Ele tem que ser bem tratado, é óbvio. Ele tem que comer direito, tem que ter saúde, tem que ter atendimento médico, tem tudo. Mas trabalhar é parte do que é o cavalo. De novo, dependendo das vivências que você tem, dependendo de como você construiu toda a sua visão de moral, ética, religião, cultura, tudo isso, você vai formando uma cognição. Você vai formando uma percepção, um conhecimento da situação que é seu. Foi você que construiu isso através das suas experiências. Tá? Olha lá. Bovino é animal de produção, não é? Hoje, na aula prática de manhã, estou dando aula prática para quem, a menina fala assim, não consigo olhar para baixo e imaginar que ela vai virar um bife. Eu consigo. Eu olho para ela imaginando quando ela vai virar um bife. Não é isso? Né? Olha, se eu chego numa churrascaria e tem uma picanha, eu fico meio assim. Deveria ficar assim, com espeto de coração de frango, que é um genocídio, né? Então, eu morro por vaca. Se tem uma picanha, morreu uma vaca só. O espelho de coração de frango morreu 50 num espeto. É um genocídio. É muito pior, né? Como animal? É um animal de utilidade, um animal de produção. Para mim, ele nasceu para crescer, comer capim, morrer e alimentar ele. Faz parte do jogo. Tem gente que tem visão diferente. Não faz mal. Tá certo? É a forma como você vê as coisas. Animal de experimentação é outro rolo normalmente, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Tem diversas situações para a gente pensar do porquê deve ser a favor, tem diversas situações para pensar do contra. Depende das suas experiências de vida. Se eu vou falar dessa história da animal de experimentação de um cachorro que chamava Pepper, você sabe por que começou realmente toda essa questão de bem-estar animal? Onde isso tudo começou? Nos Estados Unidos, na década de 70, tinha um cachorrinho dálmata chamado Pepper. Cachorrinho de família. Filhotão. Fugiu. A família ficou procurando ele um dia, dois dias, três dias, não encontrou. Depois de mais ou menos uma semana, eles receberam uma informação de que tinham encontrado o cachorro dele. Os cachorros deles. O cachorro deles estava numa lixeira morto. E tinha ido para um laboratório, era cachorro de rua. O laboratório saiu do laboratório e fez teste de medo e descartou. Pode ser assim? É óbvio que não pode. Daí surgiu aquele primeiro Act Warfare lá, que fala então sobre bem-estar animal. Então, se tem alguém que é emblemático nessa história aí, é o papel do cachorrinho. A experimentação, evidentemente, precisa de regulamentações. Se a gente imaginar hoje aqui no Brasil, por exemplo, os próprios Ministérios da Saúde indicam o uso dos animais de experimentação. Indica, ó, você deveria utilizar, você deveria fazer mais pesquisa. Se vocês olharem na internet, olha, joga lá, Ministério da Saúde, utilização de animais para experimentação. Vocês vão ver campanhas a respeito disso. Tá certo? Ser contra ou ser a favor depende do que você viveu, depende do que você viu, depende de como você encara a situação. Tem coisas que a gente faz porque faz parte do que a gente é. E tem coisas que a gente faz porque a demanda. E aí a gente começa então também a ter uma diferença na hora de avaliar esse tipo de comportamento e na hora de avaliar como você vai se direcionar em relação a isso. Não se esqueçam, vocês estão se formando médicos veterinários e isso é área de atuação. Pode falar, não gosto, mas é a adequação. Todo laboratório que utiliza animais de experimentação precisa obrigatoriamente de um médico veterinário. Obrigatoriamente. Ah, mas é ratinho de biotério, pode ser biólogo. Obrigatoriamente médico veterinário. Tem que ter. É a adequação. A gente sabe que boa parte da evolução da medicina ainda acontece com os animais de experimentação. Existem métodos alternativos para isso? Existem. Mas nem todos esses métodos ainda têm a capacidade de simular de forma adequada a complexidade do que é a vida. Tá? As pessoas têm uma frase que é bastante repetida, as pessoas dizem o seguinte, não existe modelo melhor para a vida do que a própria vida. Então, olha, não, mas eu vou testar esse supositório, eu vou testar ele aqui na boca da cobra. Tá bom, testou na boca da cobra. Você vai usar depois que foi testado na boca da cobra? Testa no rabo de alguém primeiro, não tem problema. Esse direcionamento que a gente tem, essa situação que a gente começa a enxergar de que métodos alternativos podem substituir os animais, é verdade. Só que isso a gente ainda não está pronto. E muito provavelmente vai demorar muito tempo até a gente encontrar um modelo biológico que seja tão bom quanto a própria vida. Tá? Se eu te falar assim, você pode tomar esse remédio foi um remédio de suínos e funciona bem em suínos, você vai tomar? Porque alguém vai ter que ser testado. Tá certo? Vocês estão vendo? A burocracia, por exemplo, que está sendo para testar a vacina contra a dengue, que o Butantan está desenvolvendo, vocês estão acompanhando? Tá? Dá uma olhadinha depois na internet, vê lá, está tendo uma vacina que está pronta do Instituto Butantan contra a dengue, pronta a vacina, eles conseguiram agora pular uma fase da Anvisa, um processo que normalmente seria um processo de 8 anos, eles conseguiram fazer isso em 2, 3 anos, para conseguir testar em humanos. Então, a partir de agora, nós temos 13 mil pessoas sobaias. Nesse momento. Passando por um processo de experimentação, 3 mil pessoas. Lógico, vai ter uma série de indícios, né? Isso é muito seguro, mas conseguimos. Outra questão de animal que a gente pode pensar dentro dessas interações é animal selvagem. Quem aqui tem algum tipo de animal silvestre em casa? Pessoal. Olha só, quando a gente começa a pegar esses animais, por exemplo, começar a trazer para dentro de casa, começar a criar esses animais dentro de casa, que tipo de condição a gente está estabelecendo para eles? É uma condição de bem-estar? Não sei. Qual o parâmetro? Toma cuidado, que a gente tem algumas impressões que vem a resposta pronta. Ah, não, olha, estava na natureza, eu tirei e trouxe para cá. Será que se eu tiver atendido 4, não tiver atendido uma, tá bom? Nós não temos essa resposta. A gente sabe que a simples verdade serve para a gente como uma guia. Algo que eu deveria buscar. Agora, se 4 tá bom, se 3 tá bom, o seu cachorro tem direito a todos os comportamentos naturais dele na sua casa? Por que você não deixa o xixi perto do sofá? Ele gosta tanto. Não é normal para ele isso? Sim, é normal para ele. Quando você vai lá, pega um bovino e direciona cruzamento, isso é normal? Eu pego esta vaca vai cruzar com este touro. Eu pego essa vaca que está produzindo leite para este bezerro e eu vou agora ordenhá-la. Vou tirar leite dela 3, 4 vezes, 5 vezes por dia, se quiser. Isso é bem-estar ou não é bem-estar? Não sei, qual parâmetro. Tá? Então a gente precisa começar a tentar avaliar as coisas aqui com um nível de complexidade um pouquinho maior. Infelizmente, junto com essa complexidade aqui, vem um pouquinho de subjetividade. Cuidado que boa parte do que a gente tem de conceito quanto a bem-estar animal são condições que a gente estabeleceu por cognição. É o que a gente conhece. Tá? Como eu comentei com vocês, a gente vai formando essa cognição em cima de vários fatores, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está enxergando aqui, cultura, ideia, mito, tudo isso vai formando a nossa ideia de ética e moral. Rapidinho passando por isso aqui, ó. A diferença entre moral e ética, você sabe? Moral é alguma coisa que a gente cria como regra e isso vai ganhando a gente ao longo da vida. É aquilo que as pessoas te dizem, olha, isso você não deveria fazer. E não tem, na verdade, nada que seja seu, vamos dizer assim, nada que esteja dentro de você que diga, não faça. Se você nascer e for criado em qualquer lugar do mundo, muito provavelmente algumas convicções de ser humano vão sobrar em você. Essas convicções de ser humano são convicções de ética. Moral, ela tem a ver com a sociedade na qual você está inserido. Então, vamos entender o seguinte aqui. Comer macaco é antiético ou é amoral? Índio é normal comer macaco. Tá certo? Dentro da sociedade dele, aquilo é normal. Então, a gente vai tendo aí algumas visões diferentes quando a gente compara a ética e moral, mas tudo isso, de novo, está influenciando na nossa formação de cognição, tá? Eu estou falando bastante sobre cognição com vocês, porque a gente vai ter que falar um pouquinho sobre dissonância cognitiva, que é quando a gente quebra essa cognição, tá? Então, moral, pessoal, eu só quero que vocês guardem essa historinha aqui de que moral é aquilo que é estabelecido por sociedade, tá certo? É por convívio, é ao longo da vida que você desenvolve, diferente de ética que está pronto em você. É da natureza humana. Ninguém precisou te ensinar isso. Tá aí. Você nasceu sem saber que você não podia matar outra pessoa. Isso é ética. Tá? Só para diferenciar aqui entre ética e moral, a gente tem um terceiro conceito, que é o conceito de direito. Direito é aquilo que você vai fazer, independentemente de ser uma convenção de sociedade. Você vai fazer porque é lei e é coercível. Quer dizer o quê? Ele é punitivo. Se você não fizer, você vai ter alguma sanção. Você vai ter alguma pena em função de um poder. Então, é só essa diferença que a gente usa aqui entre o conceito de moral, por exemplo, e o conceito de direito. Tá bom? Tudo isso daqui vai formando a sua cognição. Pega a religião, por exemplo. Pra gente, aqui no Ocidente, é muito normal a gente falar que no cristianismo e do catolicismo vem o antropocentrismo. Para a gente, o homem é o centro de tudo. Então, o homem pode tudo. A gente cria animais, a gente faz tudo o que a gente quiser e utiliza os animais como uma função mais fundamentalista. Se você pegar algumas das religiões orientais, isso não é bem-vindo. Você não tem essa mesma concentração de pensamentos em antropocentrismo. O homem não é mais o centro de tudo. Você tem o igualitarismo. Você começa a ter uma visão do tudo igual. É fácil. Pegar aqui é só lembrar da história da Índia. Tá certo? E a vaca é animal sagrado. A gente não tem animal sagrado no Brasil. Alguém conhece algum animal sagrado aqui na região do Ocidente? E na região do Oriente? Tem muitos? Tá. É uma diferença de comportamento de religião que vai influenciando nas formações morais, muda completamente a cognição do bem-estar animal. Para mim, uma vaca andando na rua, no meio do trânsito, entrando nas lojas, não é a melhor condição de vida animal, isso não é natural para ela. Mas lá é. Se eu falar para ele que aquela vaca não tem bem-estar, eu falo que não tem a minha que vira churrasco. Não é isso? De novo, é a nossa formação contra a cognição. Então, Só para a gente continuar com a disciplina depois disso numa boa, é importante então a gente levar em consideração que eu só consigo diminuir um pouquinho esse mal-estar de diferenças de cognição se eu começar a tentar enxergar as coisas pelos olhos dos outros, se eu começar a enxergar como o outro enxerga. Isso é importante porque, como médico veterinário, vocês vão atuar, mesmo que for na clínica pequena, na clínica grande, onde for, você vai atuar com diferentes pessoas do outro lado e que tem cognições, que tem convicções diferentes das de vocês. Vai chegar o carinha lá que vai falar pra você, olha, tá vendo meu cachorro também, você pode eutanasiar ele? Você vai falar, filho da mãe? Na verdade, depende. Depende da situação do cara, depende da situação do cachorro. Óbvio, a gente nunca opta por eutanasia, por exemplo, um animal que tem condições de vida. Né? Eutanasia, na verdade, não é uma opção de salvar o proprietário. É uma opção, na verdade, de poupar o sofrimento do animal. Mas, pra gente julgar o outro, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar dele, entender um pouquinho quais são as convicções, quais são as convicções que ele trouxe. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui, pô? Uhum. Tá? Muito viagem? Não. Só te leva, né? Então tá bom. Eu falei pra vocês bastante sobre cognição até agora, porque eu quero que vocês tenham uma ideia de que o que vocês têm hoje de conhecimento do bem-estar animal está baseado única e exclusivamente no que vocês viveram até hoje. Quem viveu no meio rural tem uma convicção. Quem viveu na cidade tem outra. Quem veio de uma família budista tem outra. Quem veio de uma família católica tem outra. Tudo isso faz parte do jogo. Agora, tem um determinado sentimento que surge a partir da cognição, que é o que a gente chama aqui de teoria da dissonância cognitiva. O que é isso? Está sempre baseado em você estar fazendo alguma coisa que te parece que você não deveria fazer. É aquilo que a gente fala assim, ego distrofe. Não parece com o que eu deveria fazer, eu devia ter feito isso. Sabe aquela foto que você pega depois no dia seguinte e fala, nossa, eu devia ter feito isso? Então, é mais ou menos assim, tá? O que acaba acontecendo é que a gente percebe que o ser humano, de forma geral, ele sempre faz força para manter as suas convicções. Mas chega em uma determinada situação, ele acaba fazendo algo que não é muito da cognição dele, não é muito da convicção dele. Isso gera essa sensação que eu tenho para vocês de dissonância cognitiva. Isso é importante dentro dos nossos entendimentos, porque olha só, quando ela age diferente do que ela acredita, ela gera a situação de dissonância cognitiva. E aí, as pessoas vão tentando mudar e praticar algumas ações para quebrar um pouquinho essa dissonância cognitiva. O que é isso? O cara sempre agiu de acordo com as convicções dele, ele sempre faz as coisas que ele quer fazer. Em algum momento, ele começa a fazer algo que ele sabe, olha, tudo bem, dá para fazer, não, mas aquilo não cai bem para ele. E aí a gente tenta, dentro dessa história da dissonância cognitiva, a pessoa começa a buscar alguns argumentos para justificar estas coisas. E isso é importante dentro da formação do comportamento, tá? Vamos lá. Pessoas que caçam, por exemplo, para subsistência, o cara está caçando não porque ele quer. Está caçando porque ele precisa. Só que ele não sente aquilo numa boa. Para ele aquilo é algo que traz dissonância. É algo que é ego-distrófico. Não faz parte do que ele acredita. E aí você começa a enxergar dentro das culturas algumas modificações. Por exemplo, já devem ter visto isso em algum lugar. Pessoas que dizem o seguinte, olha, vou sair para fazer caça, tá? Só que em época de caça o cara faz abstinência sexual, não se alimenta. Por quê? É como se ele estivesse compensando isso. Ele fala, eu vou me, entre aspas, eu vou me punir por fazer isso, assim eu posso aceitar esse comportamento. Tá? Existem tribos onde isso é normal. Vou contar uma historinha aqui, depois eu devo falar de novo para vocês, se deve estar em algum slide, em algum momento das aulas. Mas olha, tem uma tribo, aqui no Brasil mesmo, se deve um pouquinho do mato. Na selva a gente tem um tipo de porquinho do mato que chama catarã. Tá? Porquinho feio pra caramba. Então, nessa tribo, os caras precisam matar o catarã para comer, só que precisa crescer, precisa ficar forte. O que, que eles fazem? Quem cria o porco, e inclusive dá leite pro porco, são as índias. São as mulheres. As mulheres pegam o porco e põem no peito lá. Certo? E o cara depois tem que matar o porco para comer. Só que se ele ficar convivendo ali, ele, a índia, o porco vira da família. Então o que eles fazem? Durante o período em que a mulher amamenta o porco, eles não se veem, ele não pode ir naquela parte da tribo, não pode ir naquela parte da aldeia naquele momento. É isso aqui. É como se fosse uma compensação. página abaixo do livro não podem se misturar com o resto da sociedade. Então você vai criando essas situações e situações para compensar uma dissonância cognitiva. Né? Ó, ritual de purificação, falar de caça com respeito. Vocês vão lembrar de uma situação que ajuda aqui. Ó. Pedir desculpa para o animal que morreu. Tratamento cerimonial de carcaça. Vocês assistiram Avatar? Tá? Quem não assistiu? Levanta a mão. Olha só, tem uma cena nesse filme, eu não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu, esse cara aqui que é o Sam, vou contar e vou contar o final. Esse cara morre, coitado, Deus do céu. Olha só, esse cara que é o Sam aqui, em um determinado momento ele tá na selva, meio perdido e tal, e essa mulher aparece e tem um animal que está atacando ele. Ela vai e dá uma flechada no animal e mata. Essa cena aqui, assim. Ela vai e mata o animal. Só que isso não é da cultura deles. Eles não matam os animais. Aí ela vai lá e faz, ó, eu te vejo, irmão, pro animal, né? Que teu espírito se junte a eu, que teu corpo fique aqui e tal. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo é exatamente um ritual para diminuir a sensação cognitiva. Ela fez algo que não deveria fazer. Ou que para ela não era natural. E aí, então, ela cria um processo, um procedimento para isso. Pessoal, isso é importante porque boa parte dos nossos conceitos e o que a gente compara com os conceitos do outro tem no meio de dissonância cognitiva. Às vezes o cara também não é a favor daquilo, as coisas não acontecem exatamente daquele jeito, mas ele vai criar algum mecanismo para passar a aceitar essa situação. Tá? Então, isso é absolutamente base de dissonância cognitiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Pessoal, então, dentro dessa disciplina aqui, nós vamos tentar traçar três paralelos diferentes aí. Nós vamos tentar ver o bem-estar como ciência, e aí a ciência do bem-estar, então, vai levar um pouquinho em consideração os efeitos que a gente, como ser humano, gera nos animais, tá certo? Isso, pra gente, da perspectiva do animal, é o que nós vamos chamar de ciência de bem-estar aqui. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre ética e bem-estar, e aqui a gente está falando das atitudes humanas para com os animais, só que não mais da perspectiva do animal. Agora da perspectiva humana. A ética é uma coisa nossa, tá certo? Inerente do ser humano. E volta aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre legislação, e é pouquinho mesmo, a gente tem poucas coisas, não tem muito para tratar aqui mesmo, não pelo menos com profundidade. E a gente vai falar um pouquinho de legislação, então, falando sobre aquilo que tem de relação do animal com o ser humano e que é obrigatório, que traz então a noção de direito e que traz a questão da coercibilidade. Por ser direito, é coercivo. Tudo bem? Sim? Sim? Então tá bom. Se você conseguir avaliar essas situações aqui, eu acabo tudo que eu tinha para falar hoje. Você precisa refletir sobre os conceitos. Os conceitos de bem-estar que a gente falou aqui traziam uma questão bastante importante. Os três pilares que formavam esse conceito para a gente, que era uma visão mental, física e de naturalidade, tá certo? Da intersecção aí do melhor que a gente conseguir desses três pontos é que nós vamos buscar a questão do bem-estar animal. Fechado? Fora isso, a gente tem que buscar a questão do bem-estar animal, lembrar que os conceitos tratam de um indivíduo em um momento. Por isso, guarda aquela frasezinha que eu falei para vocês. Olha só. Bem-estar animal, o animal não tem bem-estar animal. Ele está ou não está em bem-estar animal. É fotográfico. É o animal, é o indivíduo naquele momento. Tudo bem? Ficou essa parte? Uhum. Sim? Boa noite, tudo bem? Como vai? Ficou? Então tá bom. Fora isso, o que a gente tem aqui com o que a gente comentou, capacidade de refletir um pouquinho sobre como as pessoas veem o bem-estar animal. E aí aqui a gente puxa de novo o conceito que a gente acabou trabalhando, que era o conceito de teoria de cognição. Você conhece o mundo segundo a sua visão do mundo. Tá certo? A forma que você trata as coisas, a forma como você age diante das coisas, vem de acordo com as convicções que você criou. E tudo isso influenciado por tudo que a gente conversou. Tá certo? Por cultura, influenciado pela questão de ética, pela questão de moral, influenciado por religião, uma série de fatores. Isso tudo vai gerando sua teoria de cognição, que você precisa entender para conseguir entender por que as pessoas veem o bem-estar de uma maneira diferente. Entendeu como funciona a cognição? Legal. Então agora você deveria entender como funciona a dissonância cognitiva. Se você tem determinadas percepções, determinados conhecimentos a respeito do mundo baseados na sua cognição, você tem que entender que todas as vezes que você agir de uma maneira diferente, isso te traz a sensação de dissonância cognitiva. Certo? Legal. Fora isso, agora eu deveria conseguir começar a correlacionar como é que eu, como médico veterinário, vou atuar no meio disso tudo. E essa pergunta é a mais legal e é a que eu não respondo. Faz parte do que vocês começam a ter que refletir agora. Por quê? Eu, como médico veterinário, sei como eu trabalho com o bem-estar animal. Eu sei onde eu uso, eu sei onde eu nem lembro dele. Verdade? Aberto. Tem hora que eu nem lembro se ele existe. Tá certo? E eu sei todas as vezes que eu penso nele. Principalmente quando as pessoas dizem o seguinte, vocês devem ter ouvido isso bastante já. Eu não vou falar muito a respeito porque eu quero que a pergunta fique mesmo. Tá? Olha só. Pensando aqui num gráfico bastante simples, o que as pessoas dizem é o seguinte, ó. Bem-estar animal e produtividade. Certo? E o que, que a gente enxerga aqui? Quanto mais bem-estar animal, mais produtividade? Beleza, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: o que, que a genética interfere aqui? Se o animal é ruim de genética, ele receber bem-estar animal, ele vai produzir um pouco mais? Vai. Mais do que o mesmo animal se não recebesse. Então, bem-estar animal relacionado com produtividade não está errado. Agora, cuidado, porque produtividade não quer dizer, por exemplo, a melhor situação dentro de um sistema que eu posso conseguir. Se vocês olharem essa questão do bem-estar animal, deixa eu só mostrar um outro ponto para vocês rapidinho. Existe uma curva de comportamento que diz o seguinte, ó. Se eu pegar um animal hoje que não tem nenhum bem-estar, nada, ninguém se preocupou com ele nenhuma vez, e eu começar a tratá-lo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pico, onde ele vai facilmente receber tudo que eu faço para ele e vai aumentar de uma maneira muito importante a sua quantidade de produção, por exemplo. Só que isso, depois de um determinado tempo, começam a cair em situações que são muito mais complexas. Quanto mais complexa for a ação necessária, mais cara ela tende a ser. E aí a nossa relação de custo-benefício vai caindo. Ou seja, não é porque está dando bem-estar que está tornando o sistema melhor, o sistema mais econômico. Algumas ações são complexas demais pelo que elas podem trazer de volta. Agora, o que a gente pode falar de uma forma meio tranquila é que quanto mais bem-estar esse animal tiver, mais capacidade de exprimir a sua capacidade de produção ele tem. Agora, isso não quer dizer que isso seja, por exemplo, uma curva, tá certo? Que funcione dessa maneira. Tudo bem? Vai depender de cada momento, vai depender de cada nível. Certo? Uhum. Pessoal, isso daqui é o que a gente começa a falar agora, que a gente começa a pensar agora e que a gente vai tentar responder ao longo do semestre. Tudo bem? Preciso fechar os turnos com vocês. Vamos lá? Quantas pessoas? Vamos lá. Vou passar para vocês as diretrizes e vocês vão fazendo de forma organizada para me ajudar. Nós temos... 1, 2, 3. Nós temos 4 datas de seminário. Primeiro, são 4 datas de seminário para 2 grupos por dia. Então são 8 grupos que vão fazer os primeiros 4 seminários. São seminários de 25 minutos com um tema pré-determinado. Tá? Grupos de 6 pessoas. Então, ó. Esse sono. Tá bravo. Todo mundo faz isso. Tá lutando. Tá firme. Todo mundo nosso dano faz isso. Vive que nem pré-carreira. Pessoal, vocês têm grupo organizado mais ou menos? Sim. Então levanta a mão para mim um representante de cada um desses grupos mais ou menos organizados. Sim. só, eu distribuí 8 folhas. São 8 grupos. Se você está sem folha, você vai colar em alguém. Entendeu? Pega essa folha e escreve o nome de 6 integrantes. Quer que escreva? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, 6 nomezinhos em cada folha. Daniel, Isabela, Eric, é. Vocês vão falar com a Fabiane, Jéssica. Não. 10. Beleza? Quem quer? É mais profissão que 8 do 10. Vou apresentar 8 do 10. Animais silvestres. 29 do 10. Animais de companhia. 15 do 10. E animais de experimentação, dia 22 do 10. Firmão, isso aqui é a terceira nota da N1, tudo bem? Agora vamos lá. Fora isso, a gente vai definir os grupos para N2. Para N2. N2 vai ser a apresentação de trabalho, não tem prova, lembra que foi para vocês? Legal. Então vamos lá. Para N2, a gente pode fazer duas coisas diferentes. Ou eu mantenho os mesmos grupos, se vocês quiserem. Ou a gente sorteia 9 grupos diferentes. Não. Eu sabia. Então vamos lá. Pessoal, agora é o seguinte. Para N2, eu preciso que cada um dos grupos me entregue na próxima aula qual é o tema que vai querer fazer. O que que precisa fazer para N2? É um projeto, que a gente chama de projeto de avaliação de bem-estar. Jura? Sério? Verdade. Então, vocês vão escolher uma propriedade, uma clínica, um laboratório, o que vocês quiserem. Tanto faz, qualquer estabelecimento de criação, manutenção ou atendimento animal, ok? Para fazer uma avaliação de bem-estar. A princípio, isso é o que vocês precisam saber. O resto, nós vamos construindo junto, aula a aula. Nós vamos construir uma ferramenta juntos aqui, eu comentei com vocês na primeira aula. Vamos construir junto uma ferramenta, que é a ferramenta que vocês vão aplicar em cada um desses lugares que vocês forem. E vão tentar medir através dessa ferramenta se há ou se não há uma condição de bem-estar naquele momento. Tudo bem? Preciso que na próxima semana vocês tragam onde vocês vão fazer. É só um lugar? Só um lugar. Tá? Pensa direitinho e fala, olha, eu vou fazer uma fazenda de gado de leite. Bom, não, eu vou fazer um biotério. Cuidado, o que você colocar para fazer, você vai ter que se virar para fazer. Saudade. Pode? Pode. Cópia da apresentação impressa que vocês podem fazer. Ainda mais se eu souber que a Trish é que eu não quero perder.